quis escrever a mais bela canção que há no mundo, olhando para trás para nos ver. Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho esta balada que vinha de longe. Na minha vida só houve um abraço como teu, um sonho, um livro, uma aventura sem igual. Na minha vida só houve um abraço como teu, um sonho, um livro, uma aventura sem igual. Linda, linda esta balada que te dou. Linda, linda esta balada que te dou. Eu já não posso suportar a minha vida, minha amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vás. Agora vamos recordar o conjunto típico Maria Albertina, Ave Maria do Coração. E depois vamos ficar também com um grupo musical que já não existe e que deu vozes a muitas artistas que cantam nos dias de hoje. E estou-me a referir às Doce, esta grande girls band que se formou nos anos 80. E então elas vão interpretar aquela música que teve muito sucesso e que se chama Amanhã de Manhã. Baú das Recordações. Esses teus olhos, Maria, tão azuis, que linda cor. Podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida é te adorar, porque me fazes assim penar? Viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Se a minha vida é te adorar, porque me fazes assim penar? Viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Não te importes, rapariga, porque em beija faz falar. Esse teu amor primeiro, em que se pode mirar. Esse teu ser passoeiro, nosso mundo anular. Mas se perdida, nosso amor, veja perda, ó Salvador, que te salvar dessa aflição, a penaria do coração. Mas se perdida, louca de amor, peço perdão, ó Salvador, e vou salvar dessa aflição, Ave Maria do coração. Que Deus te pague, Maria, a alegria que me deste. Tenhas medo da inveja, nem dos sorrisos banais, porque só cabe na igreja o nosso amor, nada mais. Lá na capela, junto ao altar, Nosso Senhor nos há de pensar. Queremos ter a proteção, Ave Maria do coração. A proteção, Ave Maria do coração. Ave sem fim. Abro os braços, acendo um beijo, fica dentro de mim. E agora, antes de partirmos para o tempo do fado, lugar do fadista, vamos então recordar o Herman José com a música Serafim, Serafim Saudade, interpretada por este maior cómico nacional. Serafim, Serafim, saudade que estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trato e que é meu este nome que criei. Serafim, Serafim, aos molhos da saudade dos meus olhos vem milagres da parada. Serafim, Serafim, artista de rádio, CD e disco e da casa é de pirata. Serafim é o meu nome, já passei fome, já passei fome. Suportei tantas ofensas, tive doenças, tive doenças. Dava um livro minha história, mais inglória, mais inglória. Numa estrada da amargura, minha vida uma aventura, só nesta meritória. O meu pai fugiu de casa, com um grão na asa, com um grão na asa. Minha mãe ficou demente, foi da aguardente, foi da aguardente. Fui viver com uma tia, que me batia, que me batia. Ainda não andei nas obras, entre lagartos e cobras, trabalhando como um cão. Nos momentos de cansaço, afinava no bagaço e cantava esta canção. Serafim, Serafim, saudade que estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trato e que é meu este nome que criei. Serafim, Serafim, aos molhos a saudade dos meus olhos vem milagres nesta prata. Serafim, Serafim, artista de rádio, TV e disco e da casa é pirata. Toda Maria Teresa Pissarra de Bragança apresenta momento do grande musical com Serafim Soldados, Meninos e o Conjunto Carrapatos. Não perca, por volta das 3 da manhã, xerirótico, tudo é sexy. E veja duas meninas dentro de uma laranja no litro. Vivi num país distante, fui imigrante, fui imigrante. E lá longe no estrangeiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Trouxe mais 2000 contos, fora os descontos, fora os descontos. E abri um restaurante, jeitozinho cativante, onde canto para vocês. E a Teresa de Bragança, companheira de confiança, fiz-me mais português. Serafim, Serafim, saudade que estou e na verdade sei que sonhei. fim para fim, sou eu, trago e é meu este nome que criei. Serafim, para fim aos molhos, a saudade dos meus olhos, bem milagres da parada. Serafim, Serafim, artista de rádio, TV disco e de café de pirata. Obrigado. Tempo do fado, o lugar do fadista. E então vamos agora ao tempo do fado, lugar do fadista, esta rubrica na qual vamos ficar um pouco do nosso tempo com fados. E vamos então ao fado e vamos começar a escutar a música do Luís Góis, É Preciso Acreditar. Depois vamos ficar com a interpretação do Nuno da Câmara Pereira, De Madrugada em Segredo. E para terminar este bloco de fados, vamos ficar com a voz do Tristão da Silva, com a música Tropical, neste caso, o fado Tropical. E é assim que vamos desenrolando o nosso Portugal Musical para você mesmo que está aí. Já sabe, está na companhia da sua rádio preferida e na fazer-me companhia a mim mesmo, ao Leandro Amador. E caso queiram fazer algum reparo, algum elogio, ou mesmo que tenham saudades de ouvir alguma música que ainda não ouviu ou que têm dificuldades de ouvir, por que não divulgar esse seu desejo para amadora.leandro@gmail.com. Repito, amadora.leandro@gmail.com. E eu, se tiver essa música, ou se conseguir, terei todo o prazer em fazer com que você recorde esse grande tema musical. Então, vamos agora ao fado. É preciso acreditar que o sorriso de quem passa é um bem para se guardar, que é luar o sol da graça que nos vem iluminar com amor alumiar. É preciso acreditar que a canção de quem trabalha é um bem para se guardar, que não há nada que falha a vontade de cantar, a qualquer hora cantar. É preciso acreditar que uma vela longe solta é um bem para se guardar, que se um barco parte ou volta, passará no alto mar, e que é livre o alto mar. É preciso acreditar que esta chuva que nos molha é um bem para se guardar, que sempre há terra que colha um ribeiro a despertar para um pão por despertar. Se acaso eu não voltar cedo, se acaso vês que eu demoro, minha mãe, não tenhas medo, é tudo porque eu namoro. De madrugada em segredo, descansa que eu não te acordo. De madrugada em segredo, descansa que eu não te acordo. Vou rondar sua janela, eu sei que ela vem espreitar, e ao pôr os meus olhos nela, os dela vou encontrar. E a lua junta à viela, para que eu possa namorar. E a lua junta à viela, para que eu possa namorar. Se o galo cantar cedinho, sou eu que venho a chegar. Vou cuidar-me no caminho, para ninguém de mim falar. A ti que me tens carinho, o meu amor vou contar. O galo cantar cedinho, sou eu que venho a chegar. Vou cuidar-me no caminho, para ninguém de mim falar. A ti que me tens carinho, o meu amor vou contar. Paraíso em que a sonhar vivi, não tinha um trono, mas eu era rei. Feliz, ditoso por viver para ti, se era na terra, se no céu, não sei. Era uma ilha tropical daquelas, onde o amor tem um sabor diferente. À beira-mar, sobre um lençol de estrelas, numa cubata, tu e eu somente, os dois ao luar, num pedacito de vela, e as águas do mar, calmas como a noite mela, perto os rouxinóis cantavam em serenata. E os teus olhos negros eram dois faróis riscando as águas de prata. Mas quando à noite a brisa é calma e doce, leva o barquinho rumo da aventura. As nossas bocas num delírio ardente quase se esmagam loucas de ternura. E ao acordar como fiquei tristonho, mas acredita que senti saudade daquela ilha tropical, um sonho que às vezes sonho na realidade. Os dois ao luar, num pedacito de vela, e as águas do mar, calmas como a noite bela, perto os rouxinóis cantavam em serenata. E os teus olhos negros eram dois faróis riscando as águas de prata. Música. chinais cantavam em serenata, e os teus olhos negros eram dois faróis riscando as águas de prata. Tempo do fado, um lugar, lugar do fadista. E agora, para terminar o tempo do fado, lugar do fadista, vamos ficar com o Carlos Ramos, o fado das queixas, e depois com a voz do Vicente da Câmara, Alfama. E é assim que terminamos o nosso tempo do fado, lugar do fadista. E depois do fado vamos levantar o astral e vamos entrar naquele ritmo da música portuguesa, daquela música ligeira, aquela música mais atual. E então, espero que esteja aí e que esteja a gostar de recordar alguns destes grandes temas musicais comigo mesmo, que estou aqui deste lado, a levar até si mais um Portugal musical. Queixas de mim, se eu sou assim como tu és, barco perdido no mar que anda a bailar com as marés. Tu já sabias que eu tinha o cachume do mesmo ciúme que sempre embalei. Tu já sabias que amava de veras também quem tu eras. Confesso, não sei, não sei quem és, nem quero saber. Errei, talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, pura ilusão, ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto saiu. Para que me queixo eu também do teu desdém que me queimou? Se é eu queixar-me afinal do temporal que já passou, tu nem calculas que mágoas são essas e a quantas promessas calamos a voz. Tu nem calculas as bocas que riam e quantas podiam queixar-se de nós. Não sei quem és, nem quero saber. Errei, talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, pura ilusão, ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto saiu. Não sei quem és, nem quero saber. Errei, talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, pura ilusão, ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto saiu. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto saiu. Afamado, encantado pelos moiros, e Alfama, bairro afamado, encantado pelos moiros, guardem no bem com cuidado.

gostas, pouco gostas. O melhor da música portuguesa na internet. A moda gritou, rodeia parou. Pra ver o cu duro daquela morena. O povo bailou e a moda pegou. Hoje é só cu duro lá na minha aldeia. Agora vamos ficar com mais dois grandes temas musicais. Dois temas da música portuguesa, bem conhecidos, daqueles que estão a par da música portuguesa. Vamos ficar com Diapasão, Viva as Mulheres. Realmente, viva mesmo as mulheres. E este tema vai para todas as mulheres que estão a ouvir o Portugal Musical. E depois vamos ficar com a voz do Kim Barreiros e ele vai nos cantar a música que dá título ao álbum 2011, O Brioche da Sofia. A Sofia é uma menina que trabalha numa confeitaria ou numa padaria e que a especialidade dela é mesmo fazer este tipo de pão. Para aqueles que conhecem, sabem que o brioche é um magnífico e saboroso pão meio adocicado. Então, vamos à música e não lhes vou abrir mais o apetite. Quando elas são meninas

o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti? Sou eu, o pai da criança. A danada da sopeira nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti? Sou eu, o pai da criança. A danada da sopeira nunca mais a vi. Bem, então chegou a hora de eu me apresentar. Eu sou o Dinis Bretas e eu é que sou o pai da criança. sou. Sou eu, o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti? Sou eu, o pai da criança. A danada da sopeira nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti? Sou eu, o pai da criança. A danada da sopeira nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti? Sou eu, o pai da criança. É danada da sopeira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai. Foi um prazer estar aqui na sua companhia durante estes 60 minutos aproximadamente. Já sabe, esteve na sintonia da sua rádio favorita a ouvir o programa Portugal Musical. E a fazer companhia a mim próprio, ao Leandro Amador. Por isso conto consigo 2 a 8 dias aqui na sua rádio para mais um Portugal Musical. Então, até lá, um bom resto de semana, uma boa semana e tudo de bom para vocês mesmos que estão aí em vossa casa a escutar a sua rádio de eleição.